starting back on the game. I just wanna do my thing. Investi no meu trabalho para ser alguém. Agora até tô faturando, it's a green rain. Yeah. Nunca perco esse gás que te sufoca. Dei trabalho faz anos, o que eu ganho em troca? Já cantei com rappers de Portugal, motherfucker. Tu tá na quadra do prédio, eu tô na Eurocopa. But I know you always say what I could be. Gentleman, but I keep that shit Scooby. Cachorro com as cachorras, I got the love key. Em um segundo cresço de bulldog para husky. Porém meu lugar nunca foi no zoológico. Eu vim do futuro e hoje ele é robótico. Eu sou completo, tu não passa de protótipo. Passeio no cemitério que nem um gótico. Então que se foda teu problema ótico. Não enxerga o que eu faço, mano, ótimo. Não me admira, tu não entende meu código. Tava morto, mas voltei, filho pródigo. I just wanna do my thing. That's a real nigga chillin'. They know. Filho da puta desse, mano. Sério, filho da puta do chillin'.